Espírito. Respire por alguns segundos. Porque nesse beat bravo bate um coração que nunca se cala diante da missão de continuar vivendo em meia guerra, valorizando a vida além da matéria, na esperança de ver o futuro de portas abertas e não pelos muros. E a visão sobre o que é escuro é o recomeço em meio a isso tudo. Não sou escravo do seu paraíso, sei que as modeletes têm tesão por isso. Meu rap nunca vai ser submisso, talvez um dia eu morra por isso. Mas antes tenho tanto tempo pra cantar, nada vem de graça, tem que ir buscar. E não tô sozinho em nenhum lugar, só escolhe o ódio quem não sabe amar. Pega essa visão, Joe, não esqueça. Valores invertidos sobem pra cabeça. E a dor que causa não é enxaqueca. Se pula nessa bala vai ser muita treta. Pega essa visão, Joe, não esqueça. Valores invertidos sobem pra cabeça. E a dor que causa não é enxaqueca. Se pula nessa bala vai. Minhas letras sempre buscam ser um bom lugar. Fora dessa bolha vamos respirar. Que meu rap possa te acompanhar. Levitar, levitar. Minhas letras sempre buscam ser um bom lugar. Fora dessa bolha vamos respirar. Que meu rap se torne uma prece a te acompanhar, levitar, levitar. Espírito. Porque eu tenho muita coisa aqui no coração. Eu busco apresentar minha melhor versão. Não quero agradar, mas agora não. Ser sincero comigo mesmo tá muito bom. Eu não sou escravo do seu paraíso, sei que as modeletes têm tesão por isso. Meu rap nunca vai ser submisso, talvez um dia eu morra por isso. Mas antes tenho tanto tempo pra cantar, nada vem de graça, tem que ir buscar. Só escolhe o ódio quem não sabe amar. Só escolhe o ódio quem não sabe amar. Respire por alguns segundos.